final da pista 17, reportar 2 milhas da cabeceira. Vento 1 no 0 grau, 08 nós, ajuste 1 no 0 no 4. Gente, tomará a proa da final da 17, o Romeu Platão, reportará 2 milhas. Posto, então 3600, solo 03, reporte pista livre à direita. Afirmativo, está livrando o 3600. Ok, pode prosseguir o seu táxi via taxiway Alfa Kilo, seu táxi será via pátio 3 para o gate 09. Alfa Kilo, pátio 3 para 09, 3600. Oceaner 6224, vento 110 graus, 08 nós, pista livre 3 horas de decolagem. Iniciando com a decolagem, pista 10, Oceaner 6224. Charlie Alfa November, pode prosseguir agora, contornando agora, vai taxiar à direita, contornando os gates, e após terá uma taxiway que será a taxiway Lima. Ok, está ciente, está localizado aqui, Charlie Alfa November. Já está 1805, pista livre, autorizado pouso, vento 1-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0 no 4, 1-8-0-5. Gente, delivery pouso com 1-8-0-5. Oceaner 6224, decola 05, controle 1-9-8. 19-8, boa, obrigado. Boa. Controle, boa noite, Oceaner 6224. Oceaner 6224, contato radar de decolagem, submontanha 190, saída PUCA. 190 na saída PUCA, 6224. Web 5837, desça para 12 mil pés, 1014 ao altímetro, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. 12 mil pés, 1014, informarei estabilizado no localizador, 5837. Para o cruzamento da pista no 7. Funcionou. Autorizando a Mike X-Ray Charge na posição 7, autorizando autorização para reboque para o pátio número 3, posição 9. Aqui, aguarde para iniciar o Mike X-Ray Charge do gate 7 para o pátio 3, mantém escuta. Ok, muito obrigado, senhor. 179. Reduzindo 170, vai para 5837. Bono 805, solo 06, reporte pista livre. Gente, 805. Charlie Alfa November, mantém a posição, aguarde para o cruzamento da pista no 7, temos um traço na final para pouso. Romeu Papatango, autorizado pouso, pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, ajuste no 0 no 4, Romeu Papatango. Ajuste no 0 no 4, livre pouso para o 7, Romeu Papatango. Gol 805, prossiga táxi via táxi Alfa, Kilo, táxi via pátio 3 para o gate 03. Gente, via Alfa, Kilo, pátio 3 para o 03, o 805. Fugiu. Controle, Oceaner 6224. Proceda. Possibilidade, quando possível, coordenar a proa de Aracaju, da presente, a gente está um pouco atrasado. Só um minuto, aguarde. Aguardando. Voa direto posição BDEV e após a PRISC 50. Frequência do controle 119.8 e o código transponder é o 5407. Mineral, autorizado Guarulhos 360, decolando a 10, rua direita da EU, Ledo, Midev, Upper Whisk 50, 119.8, controle 5407, transporte. Correto, na estacionamento táxi. Já chama em seguida, obrigado. Vai chamar a Toy agora em 118, decimal meia dúzia. 18.6, muito obrigado, tenha uma boa noite, 0537. Puxando aí 6224, Centro Recife, Aturizo, Aracaju. Direto, Aracaju, muito obrigado, 6224. Torre Web 5837, embaixo travado. Objeto 5837, tráfego avistado. Tem autorizado pouso pistola 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0-4. Autorizado pouso na 1-0, Web 5837. Tango no solo 1-0, local de estacionamento. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Palhoça 90, autorizado cruzamento da pista no 7, atento ao tráfego aí que vai realizar o backtrack. O hangar da Aeristar pode seguir em frente, ok? O próximo pátio em frente aí vai ter o hangar da Aeristar. Ambulante. No pátio 3, aguarde para iniciar. Vou aguardar, zero. Controle Salvador, boa noite, Guana 020. Guana 020, boa noite, sua identificação desse Matão 050, chega na Mari. Sua identificação desse Matão 050 na Mari, Guana 020. Federal, pode iniciar o pushback e aportar para o táxi. Reportarei táxi, Federal. Irmão, autorizado pouso, vento 1-1-0 graus, 1-0 nosso. Autorizado pouso, web 537. João, boa Controle, chama 6224. Prossiga. A gente pode prosseguir no nível 170 como final? 170, aguardando a autorização do centro. Aguardando então no 170, 6224. Está autorizado 170 pelo centro, chama 6224. 1-7-6-2-4, grato. Agora vai chamá-lo em 1285, alterna 1-3-3-6-5. Chamar o centro então, Recife, 1-2-8-5, alterna 1-3-3-6-5, muito grato, bom trabalho. Alô. Objeto 5837 no solo aos 1-3, prossiga seu táxi na escuta. para a torre. Táxi via Taxiway Alpha. Seu táxi será via Pátio 3. Reporte para ingresso na Taxiway Kilo. Vai pela Alpha, Pátio 3, reportará ingresso na Kilo. 573. Ok, o 537, fique atento ao início de táxi da aeronave 737 da Sideral no pátio de cargas, que vai iniciar o táxi. Após o início de táxi, prossegue seu táxi via pátio 3 para o gate 612. Ou melhor, a sua posição será 612 só no pátio 3, ok? Aqui é um ativo, então vai seguir o tráfego na nossa frente. Quando ele iniciar o táxi, continua o pátio 3 para a posição 612, é o web 537. Obrigado. A bordo, 3 horas e 50, galeão alternado. Ok, 2350 galeão copiado, autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto espera pistão 0. No ponto espera, torre no 8 desse momento. Livre Juliette Alfa, 1862 no ponto espera, sideral. Confundo, sideral é 2h40 de autonomia, não é isso? Sideral é 3h50, desculpa, 3h50. 3h50, certo. Foram 020, desse mantém a 2000 pés, ajuste no 014, reporte localizador, livre LS. 2014, reportando LS, um pequeno desvio à esquerda aqui, só um cúmulo ali. Está livre de desvio, pode voar Duna. Pode voar Duna, 1020. Solo Salvador, eu estou Mike Strike Charlie. Charlie 118.6, por gentileza. Alô, Salvador, é o Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, prossiga. Solicitando autorização de reboque do Finger 7 para posição 9 do Patch Plate. Está autorizado, reporte ao término. Zerar 997, decolou agora os 20, 119.8, controle. 19.8 até a volta, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, boa noite, é o Sideral, 9971. Sideral, 9971, sube e mantém o 360 da EL, vigilância radar. 360 da EL, dá presente, senhor? Obrigado. Obrigado. Salvador, boa noite camarada, descendo 160, Gol 643. 643, boa noite, chegada Bonf, desce mantenha 2 mil pés, 1094, ajuste, vigilante. Positivo, descendo 2 mil pés, na Bonf, 643. Mike X-Ray Charlie, me escuta? Você escuta. Como já iniciou o deslocamento? Positivo, já iniciamos. Gente, obrigada. Estabilizado na ILS, igual 1-0-2-0. 0-2-0, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, igual 1-0-2-0. Igual 1-0-2-0, reporta marcador externo. Reportando externo, 0-2-0. Voltando externo, baixo travado, voo na 020. Na 020 tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 9 nós. Livre pouso na 10, voo na 020. Federal 9971, no passar 160, chame o centro em 1251, no alterno 3325. 251, 3325, bom dia, Federal. Bom dia. Salvador, boa noite, voo no 7 no 4. No 7 no 4, boa noite, chegada Mari. Vê se mantém a 3 mil pés, 1 no 0 no 4 ajuste. 3 mil pés, 1 no 0 no 4 ajuste, 7 no 4. Voo 020 no solo agora 28, vai livrar a direita, prosseguir via alfa e manter posição naquilo, aguardando para ingressar no pátio 3, que eu tenho uma aeronave da TAM taxiando para o mesmo, ok? Ok, sem problema nenhum, falhamos, voo 020, aguardando aquilo. Essa aeronave da TAM que está rebocando, ela vai ingressar no pátio 3 na posição 09. Assim que a mesma livrar o caminho, o senhor pode prosseguir via pátio 3 para remoto 12. Pátio 3 para remoto 12, ciente, aguardando o TAM rebocar. Voo no 020. A sua remota é no pátio principal, ok? Voo no 643. Torre Salvador, voo 1805, informação Bravo, autorização de tráfego Natal. Voo 1805, para Natal, nível 370, está autorizado pela Perzulu 10. Decola da 10, sai da Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5494 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Gente, autorizado 370, Perzulu 10. Decola da 10, Puca Vitar, curva esquerda, 5414, transponder e controle 119.8, voo 1805. Protegimento correto, chama para o push, só confirma o gate, por gentileza. No 3. Gente. Salvador, voo 1606, informação Bravo, boa noite. Voo 1606, boa noite, chegada Mari, vê se mantém a 4000 pés, 10, 94, ajuste, vigilante. 4000, 10, 94, na Mari, vigilante, 1606. Estabilizado e o campo à vista, voo 1643. Voo 1643, complete final ILS, torre 118.6. Voo 1643, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso, 990, voo 1643.